Simbora, avião, vai. É lindo ser desse. Carioca, meu patrão, xixa da cebola. O encontro. Frango favorito, por isso que eu tô tentando emagrecer. Só no favorito. Carazinho! Moradinho, que? Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar. Amor, eu quero um filho seu. E não, avião, vai. E para pra ver o quanto a gente cresceu. Tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto no breu, debaixo do seu edredom. Não vai saber o que vai. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Chama, chama, chama, chama. Vai. Vem, vem, vem. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora vai ficar assim. Amor, eu quero um filho seu. Não suporto a ideia de que nada. E para pra ver quanto a gente cresceu. E tudo que eu te... Você gostou, né? Que situação, viu? Que situação. Vai, vai. Não vai saber o que fazer. Não vai saber o que beber. Se esse vinho... Vai, Gabriel.